disse eu vou te deixar. Achei melhor ficar mudo e decidi nada falar. Ela pegou suas malas, nem sequer olhou pra trás. Menosprezou meu amor, pra ela não servia mais. Tentei me controlar, manter a calma. Pensei em ir pro bar, encher a cara. Mas pensei, refleti, decidi, vou cuidar é de mim. Lá fora ela vai ver, o mundo vai lhe ensinar. Quando se arrepender vai ser bem tarde pra voltar. Hoje eu sou mais feliz, tô numa boa. Eu sou da paz do amor, sou jovem coroa. Minha família, amigos, trabalho, esse tesouro é meu. Eu sou uma bênção de Deus. Aqui é Marcelo Val. Ela olhou para mim e disse eu vou te deixar. Achei melhor ficar mudo e decidir nada falar. Ela pegou suas malas, nem sequer olhou pra trás. Menosprezou meu amor, pra ela não servia mais. Tentei me controlar, manter a calma. Pensei em ir pro bar, encher a cara. Mas pensei, refleti, decidi, vou cuidar é de mim. Vou pensar mais em mim. Lá fora ela vai ver, o mundo vai lhe ensinar. Quando se arrepender vai ser bem tarde pra voltar. Hoje eu sou mais feliz, tô numa boa. Eu sou da paz do amor, sou jovem coroa. Minha família, amigos, meus filhos, esse tesouro é meu. Eu sou uma bênção de Deus. O meu estado do Pará é uma bênção de Deus. A todos os amigos que fazem a música paraense, somos a bênção de Deus.